Eagle 561, 171 a bordo, 3:23 de autonomia, você vai reverter a combinação para o táxi. Táxi autorizado ao ponto de espera via pátio, pátio e taxiway Índia. Mantenha o ponto de espera e chame pronto, voo 951. Pátio Índia, ponto de espera para, pronto para reportar, voo 951. Próximo ponto de espera, 0.0, voo 561. Voo 561, autorizado, RD colar 1-0, vento 350 graus, 029. RD colar 1-0, voo 561. 5 do Cobra 01, eu chamo o controle 198, vovô. 198, obrigado, tenho todos um bom dia. Controle de bom 561, decola, bom dia. Bono 561, está sob contato radar, estou para nível de voo 380. Após 2 mil pés, vai direto Leda. Afirmativo, agora vai cruzar 2 mil, autorizado direito a Leda, voo 1961. no 561 na sub-restrita da nível de voo 340. 340 restrito, voo 961. Meia-ONU, chame Recife, 12835, alterno 25, decimal 10. 2835, decimal 10, obrigado, tenha um bom dia. Salvador, bom dia, UTAN 3601, cliente da informação Delta, pronto para a própria autorização. Salvador, bom dia, voo 1161 para Guarulhos, centro da Delta. 6 famintores agora para Copa 1185. 1895, vou chamar. Torre, okay, bom dia, Gol no 61. Chame 18-6. Ah, postamos nela. O Gol 1961. Gol 1961, bom dia, autorização Guarulhos. Gol 1961, autorizado Guarulhos, nível 360, via 3190 até Taubaté. A decola 10, primeira curva direita, subida São Vuno, transição Motiva. Transponda 5436, controle 198. Autorizado 360, rota plano de voo, apresilo 10, Taubaté, decola da 10, curva direita, saída São Rufundo, transição Motiva, transponder 5436, controle após 198, Gol 1961. Gol 1961, correto, portão 7, ano pronto. Bloqueado. Plano 360, ano pronto, agora. Sim, rota 3601. Autorizado aeroporto Congonhas. Via roda do plano de voo, peso Lula 0 por base, peso Lula 6, pois muito direto, confins, direto, Xomed, Xomod corrigindo, peso Lula 30 em Tite. Decolagem pista 1-0, primeira curva direita, subida São Voo 1, transição Motiva, transpone 5441, no controle 198. Após Posmo, direto com Fins, direto Xomod, peso no 30 em Tite. Posmo com Fins, após Xomod, peso no 30 em Tite. Da Tite, na 3601. Portão 2, está correndo, chama pronto, 3601. Acordando pronto, está 3601. Bom dia, Azul 2849, formação Delta, prossiga. Tabor 1, transição Elefra. Salvador, Gol 1961, pushback acionamento. Livre acionamento, time táxi, Gol 1961. Autorizado, 1961. Bono 161 para táxi, Delta 175, 4 horas, galeão. Gol 1161, autorizado táxi, via Pacho 1, Índia, ponto de espera PC 90, chame pronto, ajuste 90 no 2. Pacho 1, Índia, no ponto de espera 90, chama pronto, gol 1161, ajuste 90 no 2. Então 3601, no estimado de 1 minuto para o pushback. Aguarde. Próximo ponto de espera, zona 0, voo 1161. Gente, voo 1161, autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, vento 0 no 0 graus, 029. Alinha e decola no 0, voo 1161. Tente autorizado, o presidente chama o táxi. 161, decolar as 32, controle Salvador, chame agora em 119, décima 8. 1198, controle, gol no 161, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, gol no 161, decolou, São Vucuno. Gol no 161, bom dia, está sob contato radar, presente por direto Leda, suba ao 360. Direto Leda, sobe 360, gol no 161. Azul 2849, para confins também? Afirma, azul 2849. 2849, aguarde cota, só um minuto. E confirma o nível solicitado, 360? Afirma. Salvador, bom dia, tem 3399, informação Delta, para Guarulhos, 340, nível 1. Tem 3399, temos aqui o seu plano, aguarde 2.4, número 2, vai preparar a seleção, voo 1, da Damótica. Positivo, guardando então. Salvador da 3601 no próximo para o táxi com 129 a bordo, 4 horas, alterna convite. 3601, táxi à direita, Índia, mantenha a posição quando no ponto de espera e chame pronto. O ajuste no 012. Táxi aprovado até o ponto de espera, viagem, se reportar pronto para o 3601. Azul 2149, autorizado Serra Bravo, Charlie Foxtrot, conforme rota para zona 21, nível de voo autorizado 360, decola da pista 90, primeira curva à direita, desceu de saída Arbor 1, Elefa, 5455, acionando o transponder, controle opera 119, decimal 8. Salvador, 3601, ponto de espera da 1-0-1. Então 3601, autorizado alinhar e decolar, pista no zero, vento 020 graus, 039. Autorizado alinhar e decolar, pista 1-0-3601. diga. Pequena desvia à direita, na proa 235, 80 milhas. Dentro do pequeno desvio por 80 milhas. Afirma, autorizado? Autorizado o desvio, agora somente coordenação com o centro de recepção, a proa mais à frente. Obrigado. Luno 61, após desvio, voo de nave. Após desvio, voo de nave. Luno 61. Direto Leda, zona 3601, subindo 360. Sim, 1161, chame Recife, ano 2835, alterno no 2590. Recife, 2835, alterno 2590, gol no 1161. Mike, X-ray Bravo, prossiga, bom dia. Bom dia, Mike, X-ray Bravo. Mostra a captura para o 10. Mike, X-ray Bravo, aguarde só um minuto pro início do reboque. Obrigado, Mike. P3399.4. Permitir, pronto, cópia. Serra Bravo, Golfo Romeo, conforme rota, plano de voo, piso 1-0, Taubaté, nível de voo autorizado 340. Decola da pista 1-0, primeira curva à direita, trecho de saída São Vô 1, Leda, Motiva. 5457, Fernando Transponder, controle opera, 1-1-9, decima 8. 340 autorizado pela Perizolo 10, decolando a 10, direita, São Vô, Leda, Motiva. 5457 transponda, controle 1198. Correta apenas a saída, São João 1, Leda Motiva. Já posicionar 1-1, 7-1. Positivo, São João 1. 3690 tem estimado para pushback, né? 1-1? Creio que mais um 5 a 10 minutos aí no chão. Seu Bravo na escuta? Estamos confirmando 14 para 10, confirma o estimado para o reboque. Consegue efetuar em menos de 5 minutos? Positivo, faz o seguinte. Tente, inicia, chama a término calçado na 1-0. Oi, Salvador, Oxalém 6251 para autorização, Guarulhos 360, a Eco, bom dia. Três, confirmou o Xené? Oxalém 6251. 251, confirmou o horário do plano? Desculpa, vai apertar um pouquinho cedo, subiu o horário agora. Gente, assim que seu plano estiver aqui disponível, estrada da Copa, o Xenia 6251, parece que confirma o destino. É Guarulhos, 360. Gente, assim que possível, estrada da Copa. São 3601, chame Recife no 2685, alterno no 2545. Centro Recife da 3601. Centro 3399, aguarde só um minuto na posição 1. Acionamento azul 2849. Azul 2849, autorizado, chame táxi. Afirmativo, obrigado. Centro 3399, coordenando com a equipe de solo, fica dentro da aeronave da companhia rebocando para 10. Autorizado, chame táxi. Chame táxi, autorizado para a aeronave 3399. Tenente, bom dia. Para o táxi, estamos com 166 a bordo, 3 horas 57, alternando com fim. Gente, autorizado o táxi, até outra vez, na posição 062, a gente reporta novamente, está 3399. Através do 62, 3399. Sonho Azul, 2849. Autorização de táxi está com 195 a bordo, autonomia de 4 horas e 11 minutos, alterna Galeão. Gente, autorizado, o 2849, táxi à direita, Índia, no ponto de espera chame pronto, ajuste de altímetro no 012. Autorizado, táxi via Índia, ponto de espera, siga pronto, do 2849. Está 3399, autorizado para seguir o táxi até o ponto de espera, quando chama, pronto. O ajuste de altímetro no 012. 212, chama no ponto de espera, pronto. Está 3399. Conforme rota, estamos de volta, pelo 10 para base, pelo 16, passo conforme, e hoje vou autorizado 360, decola por cima 0, primeira curva à direita, perfil de saída Salvo 1, Lenda, Motiva, 5463, acelera o transponder, controle pedra 1-19-8. Sente autorizado azul 2849, a linha rede colar por cima 0, vento variável com 039. Autorizado em área de colar azul 2845, graças. O 6075 da Janca, por favor, 5463. Ok, autorizado 360 para São Paulo. Conforme o plano, absoluto 10, com base, absoluto 96, depois segue com foco da escola pista 10, curva direita, Slamo 1 no Leila Fótima. Controle Salvador, 39.8, Slamo 1463, Oceané 6076, Porta 109. Gente correto, chame para adicionar. Camarada. Autorizado alinhar e manter a cabeceira no zero. Alinhação no 03399. Em 2849, decolado ao 55, altere o transponder para 5455, conforme o 4, chame controle 119.8. Alterando o transponder para 5455, controle 198, azul 2849. Controle azul 2849, passando 1300 pés. Azul 2849, acione código transponder 5455, recebo o sinal acionado 5155. Agora sim, está correlacionado, está sob contato radar, suba para o 3620, após 2000 pés, vou direto a LEF. Subindo para 360, após 2000 pés, direto a LEF, azul 2849, trata. Então 3399, autorizado a decolagem pista 0, vento variável 039. Decolagem TAM 3399. Então 3399, decolado 58, chame controle Salvador, 119, décima 8. 198, 3399. Salvador é o TAM 3399, decolado para a planície 70. 3399, contato radar sinal 340, após 2000, direto Leda. 340, 2000, Leda, San, 3399. Obrigado. Autorizado o Chemitax, Xena 6075. As 2535, autorizado, Serra Brava, Romeu e Juliette, conforme rota, plano de voo, piso 44 aldeia, nível de voo autorizado 340. Roda pista no zero, primeira curva à direita, perfil de saída Sanvo 1, Leda, seguro. 5467, aciona no transponder, controle opera, 119, decimal 8, azul 2535. Já passa o término. 2849, chame em Recife, na frequência 1260, término 288. 260-288, muito obrigado. Nada. 1 Leda Dótilo. A primeira pista do céu é Sanvo. Sierra Alfa, November, Victor Oscar 1. Tá, tô chegando para o personagem 3-1, ajuda aí 535. Eco, confirma, você está no pátio profissional ou está chamando o controle de Salvador mesmo?